time and all I got is

Saudades, minha terra, listening cloud. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando-me. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando-me. Saudade, saudade, saudade, diz-me a terra, sunny cloud. Saudade, saudade, saudade, diz-me a terra, sunny cloud. Se vou escrever, não está a escrever. Se vou esquecer, não está a esquecer. Até dia que vou voltar. Se vou escrever, não está a escrever. Se vou esquecer, não está a esquecer. Até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra, sem claro. Nature. already been done, undo it. It takes two. It's up to me and you to prove it. Yeah.